Panorama Agrícola para 24 de dezembro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira, 24 de dezembro, lua crescente no ar, o Panorama Agrícola para você, com Eduardo Maier e Márcio Peixe na mesa de som. No ditado de hoje, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Você confere no Panorama Agrícola de hoje uma reportagem especial de Emanuel Vicenzi, uma visita aos pescadores de Balneário Barra do Sul. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para a correta implantação do sistema de pastoreio rotativo Voazan na sua propriedade, faça o piqueteamento das pastagens e o manejo adequado para que a produção de leite e carne se estabilize durante todo o ano. Para isso, coloque novas espécies nas pastagens, principalmente gramíneas e leguminosas, que possam perenizar e alongar o período de pastoreio, sustentando o rebanho e aumentando a sua produção anual. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Você ouve no programa de hoje a reportagem do jornalista Emanuel Vicenzi com pescadores do Balneário Barra do Sul. Capital catarinense da construção naval artesanal. É por causa das embarcações construídas pelos próprios pescadores que Balneário Barra do Sul leva esse título. Com pouco mais de 8 mil habitantes, o município tem economia baseada na pesca e no turismo. São cerca de 600 pescadores artesanais e 350 embarcações, a maioria do tipo bateiras e baleeiras, com e sem casaria. Começamos então nossa visita aos pescadores para ver de perto as mudanças e melhorias no dia a dia da atividade pesqueira. A primeira parada foi na salga do seu Mauri Clay e da dona Arlete. Aqui os recursos do Pronaf, a assistência técnica da EPAGRE e os cursos do projeto Cambira fizeram da casa deles uma agroindústria de pescados. A aquisição de câmara fria, de veículo para transporte, a reforma do barco e a capacitação profissional tornou a pesca muito mais rentável. Por exemplo, nós pegávamos em torno de... beneficiávamos a hipótese assim, 500 quilos no dia entrava para nós. Hoje a gente tem condições de pegar uma tonelada, 1.000 quilos, em termos da câmara fria, né? Outra melhoria, tipo o transporte. Antes, nós tínhamos dificuldade para entregar o produto lá fora. Hoje, não. Que ficou muito bom para nós que tivemos a oportunidade do Pronaf de comprarmos um veículo e ficou 100%. A gente faz quibe, faz coxinha, risoles, hambúrguer, salsicha e linguiça. A gente aprende muita coisa, né? Principalmente a dar valor pelo que a gente jogava fora, né? Que a gente limpava o peixe e tal e jogava fora. E dali a gente sabe que dá para agregar bastante valor no que sobra do peixe. A gente trabalha com o produto na mão. Próxima parada, casa do seu Nazário e da dona Mirabel. O ritmo de trabalho das descascadoras de camarão é acelerado para dar conta das encomendas. Sem nenhuma saudade, a pescadora lembra como era a rotina há alguns anos. O começo do pescador é de canoa. Canoa passou para motorzinho e botinho maior. Então depois veio vindo a Ipagre, daí a gente foi se estruturando melhor, né? A gente fez os cursos ali com o Eduardo, fizemos oficina com a mulherada que veio e ele. Aí a gente aprendeu bastante coisa. A vida também foi melhorando, graças a Deus. Era aqui um rancho nas primeiras vezes que o Eduardo vinha. de madeira, chão de madeira. Ainda falta bastante coisa, né? Mas a gente já deu uma melhorada boa. O camarão já sai diferente, a gente já embala melhor. Tem condições, hein? Vai melhorando cada vez mais, a gente vai aprendendo. Já para o seu Nazário, o principal obstáculo, que era a comercialização dos produtos, também foi superado. Quanto o problema da venda do mercado do produto, a gente beneficiou bastante, mudou bastante, porque antigamente era vendido só bruto o peixe. Hoje a gente já em si vai vendo pelo Ipagre o beneficiamento, que a gente veja, né, como armazenar, como congelar, tudo isso a gente já aprendeu. Então a gente já vai melhorando a produção e vai lacrando nos pacotinhos, vai beneficiando ele bem bonitinho. O pessoal vão vendo ali e já vão levando. É mais prático para eles e para nós também, que a gente não se preocupa tanto com gelo. Já fica lá na câmara fria ou lá no freezer, né? Conversando com os moradores, com as famílias que vivem da pesca, os depoimentos mostram a importância da capacitação profissional e do acesso aos recursos e projetos de incentivo ao associativismo. Antes, nós tínhamos bastante peixe, mas não tinha para quem vender. Hoje é menos peixe, mas nós temos um comércio bom aqui. Eu comprei equipamento de pesca, né? Agora estou fazendo um que está saindo aí para comprar mais um motor para mim de polpa, né? Que eu preciso também. E para nós aí foi uma ajuda muito grande. O curso que a gente fez do projeto Cambira, que foi muito bom, né? Para a gente manipular o produto e fazer renda de tudo que ia fora. A gente prepara os bolinhos, quibe, empana os peixes, né? Tudo com a sobra do que ia fora. É, a gente conseguiu uma câmara fria e a gente foi ganhando. Compramos o barco com financiamento esse ano e conseguimos comprar uma outra câmara através do financiamento do Pronaf. A primeira vez foi para fazer um barco, né? Melhor, né? Novo, mais novo. E a segunda foi para comprar os freezer daí, né? E agora estamos indo para a terceira. Por que está precisando de mais melhorias aqui, Marcelo? É que agora os freezer ficaram pouco, na verdade. Agora tem que ser uma câmara fria para a gente conseguir fazer o trabalho, né? As coisas vão evoluindo e os freezer acabaram ficando pequenos, né? Em toda a comunidade, estima-se que cada Pronaf liberado mantém pelo menos um emprego direto, por exemplo, o proprietário da embarcação, e outros três indiretos, como parceiros, tripulação ou mulheres que trabalham descascando camarão ou fileteando peixes. A boa perspectiva a partir de mais investimentos na pesca artesanal fez com que a Ipagre voltasse as atenções para a cadeia produtiva e organização da comunidade. Quando o escritório foi aberto aqui, em 22 de maio de 2003, né, a gente tinha a intenção da gerência regional era até trabalhar com agricultor e com pescador. Mas o município ele é vocacionado para a área da pesca, né? A gente sempre recebe algumas pessoas que trabalham nessa área, né, de fora, que vêm trocar ideias, pessoas de grupos de outros municípios, como é o caso de Maruí, São Francisco, né, visitam o nosso projeto para trazer informação e buscar um pouco da nossa experiência. A Balneário Barra do Sul, a pesca artesanal representa em torno de 70% da economia do município. Eu sou muito favorável à pesca artesanal, né, essa coisa de ampliar a pesca artesanal, investir na pesca artesanal, porque é uma pesca que ela ajuda a preservar, traz um rendimento melhor para o pescador, para a família do pescador, né? Porque enquanto um barco de pequeno porte vai lá e consegue capturar 50 quilos de camarão, ele consegue ali com aqueles 50 quilos de camarão, hoje que eles mesmo preparam o camarão, manuseiam o camarão, né? Faz com que chegue já direto no consumidor, e ele consegue aí, com esses 50 quilos de camarão, fazer a renda de uma semana para a família. Enquanto uma pesca industrial, 50 quilos de camarão, por exemplo, seria somente para pagar o diesel daquele dia, ou daquele arrastão, né? Então a pesca artesanal ela melhorou muito com a questão de muito apoio, né? Aqui em Balneário Barra do Sul, principalmente, a venda do pescado diretamente para os turistas, o pescador aprendeu, né, a beneficiar o pescado, a negociar diretamente com o consumidor. O recurso financeiro gerado pela pesca artesanal gira em sua maior parte no próprio município, mantendo a economia aquecida. Desde 2003, o total de investimentos do Pronaf em Balneário Barra do Sul foi de aproximadamente 4 milhões de reais em mais de 220 projetos. Você ouviu reportagem de Emanuel Vicenzi com pescadores de Balneário Barra do Sul. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.